está desperto, é sereno nosso amor e santo estilo. Nos tempos de tristeza te viu tanto que era bom. Eu tive o teu veneno e o sopro leve do luar. Com a saudade, desci uma prece, preparei a você trilha no café da manhã.